discos que até foram gravados, de facto. Mas, ou não, ou, alguns casos nem sequer chegaram a ser lançados, ou então foram, mas tiveram uma tiragem tão baixa que praticamente nem se sabe que existem. Ou seja, há muitos anos que estas coisas, estas músicas ocultas já existem. Há muitos, muitos anos, praticamente desde que surgiu a gravação. Ora bem, e hoje eu vou começar um bocadinho ao contrário. Vou começar com uma música que, enfim, não foi single, de facto, não chegou a ser, ou não fazia parte dos planos para ser single, aquele álbum dos Backstreet Boys, mas que acabou por sê-lo. Quer dizer, não foi bem um single, mas foi uma música que ficou muito conhecida, porque de facto é uma música muito bonita. A música chama-se I Need You Tonight, ou seja, Eu Preciso de Ti Esta Noite. É uma balada, é uma música fantástica dos Backstreet Boys, do ano de 1999, se não estou em erro. E pronto, vamos começar esta emissão a ouvir essa música dos Backstreet Boys. Depois vou trazer-lhe umas musiquinhas muito giras, uma da Celine Dion, que tenho a certeza que não conhecia. Pronto, mas isso já é daqui a alguns instantes. Para já, é a mesma música dos Backstreet Boys, que se chama I Need You Tonight. I really need you tonight. E cá estou outra vez. Vou então trazer-lhe a música de Celine Dion. Chama-se Be The Man. E é uma cantiga que até é conhecida, mas a versão japonesa dessa canção é que não. E é isso que vai agora passar a ouvir aqui na Antena Web, neste dia do Musicalia que dedicamos às raridades, às músicas que não são conhecidas, de artistas que, esses sim, são conhecidos. Celine Dion, com todo o mérito, indiscutivelmente. Esta música, enfim, era inevitável que não fosse conhecida, quanto mais não seja por ser cantada numa língua que não tem penetração no mercado português, nem sequer no mercado anglo-saxónico. Aposto que foi um prazer imenso para esta cantora canadiana gravar este tema nesta versão. Mas já sabíamos que não iria ter qualquer penetração no mercado musical. Ora bem, pois está na hora de limpar o pó a esse disco e trazê-lo aqui à Antena Web, nesta emissão do Musicalia, terceira da semana, mas que para todos os efeitos, pelo menos nestes moldes, é a primeira. Vamos então ouvir Be The Man, Japanese version, de Celine Dion. Be the man, don't go. Pois bem, está apresentada esta versão, que de facto tem algumas partes em inglês, como pode perceber, mas é cantada também em japonês. Ora bem, e tal como certamente não conhecia esta música, também não conheceria, presumo eu, também não conhecerá a versão demo da Vulnerable dos Roxette. Ainda ontem falamos deles, mas noutra perspectiva. Pois venha esta Vulnerable, que é cantada na mesma por Per e ela. Por acaso é interessante. Eu até confesso uma coisa, eu até gosto mais desta versão do que da versão final. Quer dizer, tem... Não sei, gosto, está mais simples, está mais real, digamos assim, não é? Ainda trago-lhe esta Vulnerable dos Roxette na Antena Web, a sua versão original. E de Britney Spears, ouvimos agora Where Are You Now, que extraímos do seu primeiro álbum do ano de 1999. A música, que é faixa número 7, número 9, se não estou em erro, é uma música que faz muito dos registros habituais de Britney Spears. Sempre mais dinâmica, sempre mais robótica. Nesta cantiga, também porque era do seu primeiro álbum, nesta cantiga, bastante sincera, digamos assim, bastante ela a cantar. Enfim, era relativamente fácil, na altura, ouvir Britney Spears cantar por ela própria. Hoje em dia já são muitas máquinas, se bem que acho que já esteve pior, mas pronto. Mas ficamos então com esta música de Britney Spears, Where Are You Now? Calling out your name, your face is everywhere. I'm reaching out to you to find that you're not there. I wake up every night to see the state I'm in. It's like an endless fight I never seem to win. I can't go on as long as I believe. Where is your heart? E vamos encerrar esta emissão do Musicalia com mais uma raridade. Neste caso, é uma música que até nunca chegou a ser lançada em CD. Já ouviu falar em Fat Stay With Me? Provavelmente não, ou talvez tenha sido, mas outra música. Ou melhor, talvez tenha ouvido, mas sendo outra música. Mas dificilmente terá ouvido falar em Fat Stay With Me, de Alanis Morissette. Até porque na altura esta pequenita só tinha 13 anos. Aliás, é engraçado porque tem uma voz mesmo de adolescente. E bom, vamos então terminar esta emissão do Musicalia, terceira da semana, primeira nestes moldes, com esta musiquinha de Alanis Morissette, que tinha na altura apenas, então, 13 anos de idade. Em 1987, esta menina de Ontário, no Canadá, cantava Fat Stay With Me. Eu estou de volta amanhã, tendo a continuação de uma ótima noite na Antena Web. Já a seguir, há concerto, à live. Não perca. Até amanhã.